escudo. Cabelo loiro e tatu na cara. Floco de neve, tempestade branca. Com minha vadia tocando guitarra. Pula na mira da SKS. Tira o seu cap, lutiu sua mala. Volto pro carro, engatilho de novo. Com minha vadia contando minhas balas. Bola no blunt, corda de rapel. Aprendi a tirar 762 fal. Não é nada do tipo papapapá. É tudo do que vai passar no jornal. Bota sua cara numa peita branca. Minha mina é mais gostosa que a Ciara. Ela rebola se você olhar. Ela saca na valha e corta seu p. Mais veneno que dragão de Komodo. Mais poder do que o sangue do Rugal. Vou tentar me explicar no quadro em branco. Gênio do tipo Shikamaru Nara. Vou comer ela e não vou deixar bala. Eu tomo bala e fico normal. Pente infinito igual Metal Slug. Se você não deita vai tomar rajada. Fazendo rally de Suzuki Scudo. Cabelo loiro e tatu na cara. Floco de neve, tempestade branca. Com minha vadia tocando guitarra. Pula na mira da SKS. Tira o seu cap, lutiu sua mala. Volto pro carro, engatilho de novo. Com minha vadia contando minhas balas. Fazendo rally de Suzuki Scudo. Cabelo loiro e tatu na cara. Floco de neve, tempestade branca. Com minha vadia tocando guitarra. Pula na mira da SKS. Tira o seu cap, lutiu sua mala. Volto pro carro, engatilho de novo. Com minha vadia contando minhas balas.